198, controle direto Zona, desce 310-105, Zona 3198. Zona 3100-105, 398. Estabilizou no ILS o azul 4207. 207, 102.2 externo, completa final ILS, torre 1895. 1895, muito obrigado. Até amanhã, azul 4207. Amanhã. Índio, torre 1895, 1015, bom voo. Índio, é o taxi 2295, 1015, ajuda, dá para voo, mesmo azul. Contato no 621, estamos com 175 de POB, 4 horas mais 45 minutos, alternando Florianópolis. Voo no 621, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1895, 1015, bom voo. 1015, livre táxi, ponto de espera via Índia, chama 2-118-95, gol no 621. Puxando M1 no 40 solo. Ligação, 140. Ok, informação de tráfego. Boeing da Gol está taxiando do gate 9 até o ponto de espera. Então logo mesmo livre o setor está autorizado o push no 3. Tá ok, obrigado. Está paciente, é um 4-0. Gol 1739. Prossiga 739. À sua esquerda, um Boeing da companhia está taxiando para o ponto de espera após autorizado. Juliette, gate 7. Pode, Boeing da companhia, Juliette para o 7. Siga. As condições da Aracaju, gostaríamos de voar o início do procedimento, o RW da pista 1, seria o Alfa Romeo 363. Avião 64. 62 milhas a noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, passa 160.170, Terra Caju, frequência 120, decimal 3. 203, até a próxima. Controle Salvador, a palavra do Brasil de Terra. Pede terra de dentro para o Itapuã, mas tem esse visual, chama para a defesa. Matando para o Itapuã, o centro de guerra chama ali para a defesa, para a via terra. Continue aí, meu ano 40, só para confirmar, está autorizado o pushback em treinamento? Afirmo no 3, chame táxi, meu ano 40. Gente, vai chamar táxi no 40. 207, salas 45, direita no 219. Direita 219, azul 4207. Salvador, muito bom dia, Gol número 21, Pantifera da ONU 0. Número 21, mantém a Pantifera. Vai, mantém a Pantifera. Luno 648, livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 10 nós. Volta a decolagem, 0, Gol 1, 648. Gol no 621, após a rolagem do tráfego da companhia ali, mantém. Após a liberação do capiteiro, autorizado a Leandro e mantém, Luno 0, Gol no 621. Bom dia. 1-0. 9-4, senhor. Está um pouquinho cedo ainda, mas caso tenha a nossa autorização, Fortaleza. Tem sim. Fortaleza 370 autorizado. Rota conforme o plano. Pista 10, primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Froti. 5-1-5-1 transponder, controle 208. Afirmativo. Está autorizado Fortaleza. Viagem do Luna 9, 370. Decolando 1-0 por você, na mão do Froti, 5-1-5-1, 208. Correto, gate 10, chame pronto no 094. Vai, chama pronto. Bom dia, número 48, contato radar na decolagem, sobe 350, direto do Jambo. 350, direto do Jambo, voo 1648. Livre decolagem pista 1-0, vento no 5-0 graus, 10 nós. Decolagem 1-0, vou no 621. Termino 4-0 para o táxi, está com 8-1 no abordo, alterna Recife, tem 2 horas e 52 para o dia. Pois são 1 hora e 52 para o dia. Confirmando o POB, é 081 ou 181? 081. Gente, funcionamento 1-4-0, táxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera, torre 18-95-1015, bom voo. Direita via Índia, ponto de espera, 18-95, Oxenero, linha 1-4-0, bom dia. Azul 4207, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 307. Linha 21, decola aos 49, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, bom, linha 21. Está com radar na decolagem, vou passar 2 mil pés na subida, voa direto Leda. Vou passar 2 mil, voa direto Leda com 622. Salvador, bom dia, Oxenia 6140, no ponto espera da 10, pronto. Oxenia 6140, a linha decola pista 10, vento no 50 graus e 109. A linha decola pista 10, Oxenia 6140. Controle, Tapa Romeu, Serra, no ponto ideal. Serra, 1015, defesa visual, chama a torre 1895. Ok, passando para a torre, Torre Salvador, Torre Direct Serra. Torre Direct Serra, Campo à vista, 3198. 98, radar indica que passou Duna, completa com o LS, fechou uma torre 1895. Afirmativo, só podia constar a frequência, 11895. Exatamente. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Serra, onde é que está o farol de Sapone, se espera aguardando instruções para o cruzamento da final da 10. Matéria espera o farol de Sapuã, Brasileiro Serra. São 3198, na escuta? Afirmativo, vai baixar o trem daqui a pouquinho. Felizaldo Prodigamo, sob sua vigilância, o Xenemio no 40 em assistência de voo 350. Ou o no 648, passa 1170, chama Centro Recife, frequência 26.85. 2085, voo 1648. Juliette Serra, autorizado cruzamento da final da 10, informe de base para a final da final na 17. Autorizado cruzamento, informarei de base para a final da 10, Juliette Serra. no 621, no passo no 60, chama centro, Recife, frequência 133.25. Confirmando, é 13325? Perfeitamente. Obrigado. Solo 57, libera a direita, solo no 211. Direita 211, 3198. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 17, vento 950 graus, no 21. Hotel Juliette Serra. Solo da 3198. Tá, 3198. Bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 02. Passo 140, chama Recife, frequência 126, decimal 85. Serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste. Mantém 160, chama Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Juliette, portão 2. Salvador, bom dia, OTAN 3191, informação índia, autorização Galeão, pronto, 4. OTAN 3191, informação índia, confere, Galeão 340, autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, 5157, transponder, controle 208. 319, está autorizado Galeão 340, rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume, 5157, transponde 208, controle. Correto, pronto, portão 5, 3191. Vai chamar o TAN 3191. Hotel Juliette Serra. Gol no 094 no portão 10, autorizado, chama o táxi. Vai chamar táxi, gol no 094. Dá 3 anos, 9 anos, pro Chiveca, acionamento, portão 5. 3 anos, 9 anos. Ciente, já tirou o finger? Afirmo. Ok, autorizado. Chiveca, acionamento, com a cauda até o pátio 3, chame o táxi, 3 anos, 9 anos. Autorizado, puxa, com a cauda até o pátio 3, vai reportar pro táxi, tá 3 anos, 9 anos. Para o táxi, seu gol 1094, 173 a bordo, Recife, 3 horas e 40 de autonomia. Gol 1094, táxi autorizado até através do portão 612, observa o Airbus da TAM puxando a aeronave até o pátio 3, após prossegue via Índia, torre 1895, 1015, bom voo. Afirmativo, está autorizado até através do MEI, após o TAM livrar no pátio 3. Segue via Índia até o ponto de espera 1895 com 1015, gol 1094. solo é o 3191, né? Tá 3191, prossigo. A gente dá passagem pro Gol que tá no táxi ou pode prosseguir no push? Prossiga o pushback até o parte 3, a aeronave da Gol vai aguardar e após o senhor livrar, ela vai prosseguir até a Índia. Ah, tá ok. Então vai prosseguir o push até o parte 3, tá 3191. Salvador, boa tarde, vou no 864, informação de 4, bom dia, direto Duna, desce para 2000 pés, 2015, ou 1864. Voando na proa de Duna, descendo para 2000, ou 1864. Corre, muito boa tarde, muito bom dia, vou no 094, próximo ao ponto, cara. 094 já linda, cola pistão no zero, vento 1 no 70 graus, 11 nós. Matheus, tá livre de decolagem, jogou 1 no 0 na força. Para o táxi, está 3191. Prossiga com as informações. 182 a bordo, Campinas 3:40. Está 3191, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1895, ajustado 1015, bom voo. Táxi autorizado via Índia até o ponto de espera na torre 1895. Uno 094, decola zona 1, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, gol 1094, boa. 094. Contato radar na decolagem, vamos passar 2000, direto Cogibo para o 370. Ok, ao passar 2000, direto código do 370-09094. Salvador, bom dia, está 3. 191, pode esperar até 10 para. 3191, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 10, está 3191. Não, a linha livre de decolagem, vento 1 no 70 graus, 0 no 0 9. 3191, a linha autorizada de decolagem. Salvador, bom dia, gol 1162. 62, bom dia, 7 para 13, 10, altíssimo, bom dia. 7, posição Duna, gol 1162. Direto Duna 3000, o 1015, confirme, 1162. Controle, gol 1162. 1162, controle. Direto Duna, 3 mil pés, milha 15. É, 3015, 1962, gol, obrigado. Controle Salvador, a placa de Oxanea 6200, centro da Índia. 600, bom dia, controle. Direto posição Duna, 10 para 4 mil pés, com 10015. Oxanea 6200. Duna 4000, 1015. Controle Salvador, TAM 3191. TAM 3191 no contato radar na decolagem. Ao passar 2000 na subida, vou direto Leda para o 340. 340 direto Leda, da presente, 3191, obrigado. Chegos no novembro, confirmando 17. Chegos no novembro, autorizado, Eliels, nível 085, via rota do plano, pista 1 na 7, primeira curva à direita, inicialmente 1 mil pés, corredor axé, aciona 02. 74 no transponder, controle 208. Novembro, correto. Já teria para B? 4 a bordo, aciona com a torre 18 mais 5. Ajustado 1015, bom voo. Só código, 094. O meu questionamento foi se a possibilidade de a gente voar frote. 094. Negativo, mantenha código, 094. Mantendo código, 094. Oi, Salvador, bom dia. Papai Romeu Golfo Bravo Índia transfere. Sente da informação, Índia. Bravo Índia, ponto 4000, altímetro 1095, Golfo Bravo Índia. 4000, 1095, Golfo Bravo Índia. Trato Salvador, bom dia. Azul 4207, para autorização, Guarulhos, cliente da Índia. Azul 4207, bom dia. Guarulhos 320 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5163, transponder, controle 208. Autorizado Guarulhos, nível 320, conforme rota, decola da pista 10, com curva à direita. Da Dael, Leda Motiva, transponder 5163, controle 120.8, azul 4207. Correto, azul 4207, portão 3, chame pronto, puxa. Camarada. Alô, motorizado, ingresso, recoste, alinhado e pronto, pistão no 7. Zero nove quatro, passa 170, chama centro, Recife, frequência 126.85. Ou no 094? Ou 094. Passa 170, chama centro, Recife, frequência 126.85. Ok, até o 370, 2085, Recife. Bom dia, 094. Bom dia. Autoridade, você está no localizador, 1864? Firma, autorizado LS, chama estabilizado. Formar ele. Índia November Alpha, bom dia. Informação. Índia, confirme intenções do voo. Índia November Alpha, voo local autorizado no meu pé, decolagem da 17, curva direita, corredor Xé. Toque remetida em Serra November, Vitor Romeu, a critério, controle 208, torre 1895, Índia November Alpha, aciona 0167. Alfa 2 a bordo, tempo estimado de voo de 1 hora? Ok, acionamento com a torre 1895, ajuste no 015, bom voo. Exolo November, decola 21, chame agora o controle no 208. 208, November. Bom dia, o Exolo November decola na sua escuta. O Exolo November, controle direto coral, sobre o 085. Direto coral, ACD 085, muito grato, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, para passar para Lima, Quebec, transfere. Lima, Quebec, controle, bom dia, décima tem 060, voando direto, posição Duna, Oscar Lima, Quebec. 060, direto Duna, Oscar Lima, Quebec. Receptor LS, voa 864. 400, passou Duna, torre 1895, bom dia. 1895, obrigado. Torre Salvador, gol no 864, bom dia. Sim. Gol 1864, bom dia. 1864, continua a aproximação, reposto no externo, baixado e travado. Reportar aí. Desce para 2.000 pés, altura de 1.015, da linha de zero, chama estabilizado. Senhor, informa que a sua transmissão está muito baixa. Poderia repetir para o 1.162? 2, desce para 2.000 pés, 1.015, está livre e LS. Continua um pouco baixo, mas desce para 2.015, reposto estabilizado no 1.162. Obrigado. 1864, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, no 09. Livre, pouso no 0, no 864. Torre Papa Romeo, Índia 90, Alfa, pronto, contrário. Confirme? Voo 956, está na posição número 7. Ciente da informação Índia, autorização Galeão. Voo 956. Índia, confere. É, prepara a subida da El Lederume, aguarde cota. Da El Lederume. Zero zero, desce para 3.000 pés, 0.05. 3.000 no 0.05, 6.200. Gol 482, controle reautorizado para 4.000 pés, 1.005. Azul 482, reautorizado a 4.000 pés, 1.015 o ajuste. M6200, tráfego 12 horas e 5 milhas, passando 2.700 a 2.000 rumo nordeste, é o tráfego que o precede na aproximação. Reduza para mínima limpa. AFC 6200. Só um minuto. Pronto, pegou no 5.5. No 5.56. Galeão autorizado nível 360, rota conforme o plano, pistão na 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda Irume, 5.4 no 2, o transponder controle 208. A rota do plano decola da 1.0, primeira curva à direita da El, Leda Irume, a saída, 5.4.1.2 é o transponder e chama o controle em 120.080. Correto. O gol 1956 em front push. Vai chamar. Localizador, gol 1962. 62, completa LS. Torre 1895. 1962. 295, obrigado, Terra. O 482, desce e mantém 3.000 pés, altímetro 1.05. Autorizado 3.000 pés. Azul 4082. 1.960 graus, 9.9. Baixou e travou no final do 1.0, gol, o 1.62. O 1.62 avistado, pouso autorizado, vento 1.60 graus, 9.9. Livre pouso, gol, o 1.62. Na 4, já. November, Alfa, alinha e mantém. Alinha e mantém, pista 1.7. Controle 319, bate mal certo. Fazer um afirmo, chama centro Recife, frequência 3325. 3325, obrigado, bom dia, bom dia. .4082, redução para mínima limpa, azul 4082. Iniciando a redução, 4082. 4.000 Golf Bravo Índia. 4.000 Índia. Atendo. M200, passando Duna, completa LS, torre 118.95, chama M200. 295, 6200. Azul 482, desce 2.000 pés, reduzindo para a mínima limpa. Está autorizado sinal ILS, voando Duna. Reporta estabilizado. 482. Desce a 2.000, 1.015, está autorizado ILS. Pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação, 482. Tente Azul 482. Papatango Oscar Lima Quebec, desce e mantém nível de voo 050 Oscar Lima Quebec. 050 Oscar Lima Quebec. 105. Taxi à direita via Índia, ponto espera torre 1895, 1015, Balvo. Taxi direita via Índia, ponto espera 1895, Azul 4207. Nono 62, solo 30, libere a direita agilizando, solo no 211. 211. Índia November Alpha, pronto para decolagem na 16. Mantenha a posição, Índia November Alpha, aguarde. Mantenha a posição, Índia November Alpha. Índia 6200, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 99. Pouso autorizado na 06200. 62. Meu nome 62, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Estabilizado no ILS, Azul 4082. Azul 4082, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, 4082, bom dia. Bom dia. Espera pronto, Azul 4207. Azul 4207, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, um bom dia. Azul 4082, uma milha do externo, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 4082, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, 4082. Manaus. Puxando 6200, solo 32, libere a direita, solo no 211. Direita, 211. Cruzeiro 82, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 99, check 3. 4082, baixado, travado, livre pouso, pista 10, 4082, confirma o vento? 1.60 graus, 1.60 graus com 99. Sente livre pouso 10, 4082. Alfa Juliette 11. Lima Quebec após etapa, desça via chegada para 2.000 pés, QNH 1015. 2.000 pés, 1015, Oscar Lima Quebec. localizador, Golfo Bravo India, visual Rucan. Golfo Bravo India, chama a torre em Salvador em 198, decimal 900. 954, bom dia. Bom dia. Oscar Lima, Quebec, autorizado. Sinal INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, reportado no lote, Oscar Lima, Quebec. Nós só aguardando pista livre? É, estou aguardando pista livre, Golfo Bravo. 4082, solo aos 35, libera a direita, solo no 211. Direita 211, obrigado. Gente, Oscar Lima, Quebec, deseja primeiramente interceptar o localizador ou prosseguir direto para a 17? Vai interceptar o lote após a 17, Oscar Lima, Quebec. Solo Boa Azul 4082. Azul 4082, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette Bruno, Azul. Tempo máximo de solo de 25 minutos. 25 minutos para reabastecimento no parte 3 será coordenado com a Infraer, Golfo Bravo Índia, pouso autorizado. Muito grato, Golfo Bravo Índia. November Alfa livre decolagem pistão no 7, vento 160 graus, 9 nós. Azul 4207, ali mantém pistão no 0. Ali mantém o no 0, 4207. Romeu Golfo Bravo India, solo 38, libera a direita, solo no 211. É, direita 211, vai campeão. Golfo Bravo India, já autorizado, confirme qual tipo de combustível? Preferência sobre a marca? Gente, pátio 3, via Kilo 2 Lima, posição. De November Alpha, decola 38, controle no 208. Uno 208, de November Alpha. Do 4207, só confirmando o código transponder 5163, livre decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 8 nós. Confirmado, 5163, livre decolagem no 0, azul 4207. Golfo Bravo India solo. Estende mais no transponder, por gentileza. 4207, decola os 40, controle na 208. 208, boa tarde. É, bom dia.